Conversa fiada matou carambola. Eu tava vendo aqui o papel onde eu anotei a pauta agora, né? Aí tem umas anotações de... Antes aqui, não sei pra que coisa e tal. Passei aqui agora o olho aqui numa lista de filmes que eu não faço o menor sentido. Aqui. Eu não sei o que que é. Com certeza não é melhores nem nada assim, porque os filmes não tem nada a ver. Tipo, assim, primeiro lugar tá Faster, que é aquele filme com o Dwayne Johnson. Aí segundo lugar, um Clarão nas Trevas. Terceiro lugar, Kill Bill. Ué? Quarto lugar, Silêncio dos Inocentes. Quinto lugar, Assassino. Sexto lugar, A Prova de Morte. Sétimo lugar, Alien. Oitavo lugar, Águas Rasas. Nono lugar, Hannah. Décimo lugar, Capitão Marvel. Eu não faço o menor sentido de que lista é essa. O que eu estava pensando quando eu anotei, o que significa. Eu tava doidão. Tava bêbado. Porque não tem nada aqui que indique o que é ela. Eu tô pensando aqui um ponto de, né, de convergência desses filmes. Eu cheguei a pensar em filmes protagonizados por mulheres fortes. Mas acontece que o primeiro lugar é Festa, e o Festa não tem o protagonista do Dwayne Johnson. Então não faz nenhum sentido. Ah, peraí, será que você não foi tipo preguiçoso? Você queria botar, sei lá, Festa, Pussycat e o filmão? Que essa botão para falar. Respondi do mistério. É mesmo. Agora que estamos falando que realmente os outros são tudo protagonizados com mulheres. Realmente. Realmente derrote aí na lista. E lá vamos nós. Vamos lá, estamos voltando aí com o CFNC, Conversa Fiada Matou Carambola, a primeira edição desse ano, 2024. Estamos voltando cedo esse ano, né, que ano passado a gente demorou bastante, né, teve vários imprevistos. Mas esse ano o gato não mijou no HD. Por enquanto. Então voltamos aí em fevereiro, que geralmente a gente voltava com essa data mesmo, né? A gente fazia aquele programa dedicado ao Oscar. Isso. É. Então estamos voltando na data correta. Só não vamos falar muito de Oscar hoje, né? Porque nós não estamos nada animados, né? Faz tempo aí que a gente desanimou com o Oscar. Bom, mas a gente está voltando, né? Agora tem uma galera nova escutando a gente aí no YouTube também, então vou fazer as apresentações. Eu sou o Mac. Eu sou a Adri. E eu sou o Dré. Isso aí. Nós somos o Cantinoco, responsável aí pelo site Cultura Pop RG. CFMC Brasileiro, como você? Vocês também, né? Sempre desanimados aí com o Oscar, né? Pois é, né? Quando... Até há um tempo atrás, né, no site mesmo, a gente ainda fazia cobertura, escrevia sobre os filmes e tal. Mas nos últimos anos, realmente, eu desanimei de assistir, né, a cerimônia. E aí desanimei também de fazer aquele esforço, né, de assistir, pelo menos todos os indicados a melhor filme, né, escrever sobre no site, né, coisa e tal. Porque também, né, gente, pô, é uma premiação, né, que, pô, premia toda, você sabe, grimbuca esse papo. Vai perdendo a vontade. Cansou, né? Você vê que é sempre a mesma coisa e sempre os mesmos tipos de filme. Você sempre vê como é que tem coisas bem melhores que estão sendo feitas e deveriam ser indicadas e não são. Ou alguns, às vezes, são indicados só para constar. E aí vai cansando você ficar guardando isso e ver todos os 10 indicados e a melhor filme. E aí você vê que ali você só viu obrigado mesmo para falar sobre o Oscar. Eu tava, inclusive, como a gente não tá fazendo essa cobertura esse ano, eu na verdade reparei aqui que eu só vi um dos indicados a melhor filme até agora. Tudo bem, não, eu quero ver ainda o Assassinos da Lua das Flores e tal, eu ainda não vi nem o Oppenheimer ainda, mas não tive pressa, não saí correndo, o único que eu vi foi Barbie, e não que eu estivesse empolgado, e que também não estava empolgado, né, mas eu vi acompanhando, e a gente vê, mas não tem, o resto eu não vi. Estou totalmente por fora. Cara, até agora, dos 10 indicados, eu só vi 6 filmes. E assim mesmo, eu assisti todos eles antes das indicações. Assisti tudo no ano passado, período de lançamento mesmo. Assisti porque me interessavam. Assim, depois que saiu as indicações, eu ainda não vi nenhum dos que foi indicado e eu ainda não assisti. E nem sei se eu vou ver, provavelmente não. Tem coisa ali que realmente não faço questão. Não faço. Exatamente, né? Foi isso também, né? A gente pensou. Eu tô desanimado desse negócio de fazer cobertura, né, no site. Aí, né, já que não vai ter cobertura no site, não tem por que ver uns ali que realmente não tô com a menor vontade. Muita preguiça. Até agora, eu assisti, dos 10 de cada, eu assisti 6. Aí, o meu favorito é o Anatomia de uma Queda. Aí, gostei também dos Assassinos da Lua das Flores e esses dois. Os outros mim, dois eu gostei. Esses dois são disparados melhores, né? Os outros dois eu gostei moderadamente, que foi o Oppenheimer e o Vidas Passadas, né? E aí os outros dois eu não gostei muito, que foi o Barbie e o Maestro. Aí faltam 4. O Zona de Interesse eu quero assistir, porque é do Jonathan Glazer. Eu gosto bastante de 2 filmes anteriores dele, né? O Sob a Pele e o Sex Beast. Aí quero conferir esse. Sim. Pô, o Pobres Criaturas... Poxa, eu gosto da Emma Stone, mas eu não tenho nenhuma vontade de ver. Porque eu nem vi muita coisa do Lanthimos. Eu só vi a Favorita, mas eu não gostei daquele filme. Não gostei do estilo dele. Eu tenho uma preguiça do estilo dele, assim, aí... Aí eu não tenho a mínima vontade de ver esse. Não curti o cinema dele também, não. Curti, não. É. E aí, os outros dois é o... Não sei como é que é o título em português aqui desse com o Paul Giamatti. Os Rejeitados. Ah, sim. Que é do Alexander Payne. Que também é um cineasta assim, que muita gente gosta, mas até hoje não... Pra mim não deu. Eu vi alguns filmes dele, mas... Ok. Mas... verdade. O que eu vi dele foi, no máximo, 3 estrelas e só. Não achei nada muito genial, como alguns dizem. Um okzinho, então. Um okzinho nunca me conquistou, não. Então... E o outro é que eu... Sei lá, não tenho a mínima vontade de assistir, que é o Ficção Americana. Não conheço o diretor, mas... Assim, li a sinopse, me deu a mínima vontade. Eu li esse filme, alguns comentários também. Alguns comentários, inclusive, de gente que gostou, que eu realmente fiquei com preguiça. Eu acho que esse deve ser o... Ele tá junto ali com o maestro, ali, os piorezinhos entre os indicados. E sempre tem algum assim. E aí, cara, eu tô muito desanimado que você vê esses filmes indicados e, nossa, esse tem filmes indicados muito melhores deixado de fora, sabe? Pô, o que que foi o My December? Completamente esnobado. Nem a Julianne Moore, nem a Natalie Portman foram indicadas em atuação. Foi esse filme aí. Acho que a academia ficou incomodada com a crítica, né? Afinal, eles gostam de premiar, né, essas biografias, né, com atuações que... Exatamente, como o Bradley Cooper mesmo, maestro, né, que faz aquela imitação, né, do biografado, né? Aí eu acho que eles ficaram incomodados com a crítica do filme. Pode ser. Pô, o Bradley Cooper foi indicado por causa de melhor nariz, né? Porque... Eu estava vendo o filme, obviamente, eu não conheço biografado, né? Mas você é um grande apreciador. Eu só conheço o Pernalonga, o Leopoldo. Agora, aí, né, tem a cena lá, né, que o Bradley Cooper está se apresentando. E, nossa, cara, assim, eu fiquei assim me perguntando, né, se o Leonard Bernstein se apresentava assim mesmo, todo afetado, olhando pro alto em êxtase, fazendo careta. E aí é legal que as biografias hoje em dia, né, elas sempre colocam cenas com o biografado no final. E aí tem, né, ele se apresenta lá e não tem nada a ver com a palhaçada que o Bradley Cooper tá fazendo ali no filme. Pra mim, ele tá igual o Rami Malek fazendo o Fred Mercury. Sim. É aquele negócio, né? É uma atuação assim tão calcada na caracterização. E nessa tentativa, né, de imitar, né, cada trejeito, né, da pessoa, que acaba virando uma caricatura, né? Pô. Eu nem vou ver isso aí, não, sabe? Tá lá na Netflix tudo, mas eu nem... É, isso aí é da Netflix. Ah... Como não estamos fazendo cobertura, eu não preciso ver isso. E aí o Oscar, exatamente, tem vontade de comprar o Oscar, porque o Oscar anda mais previsível do que nunca, sabe? Parece que é sempre os mesmos indicados, sabe? Poucas novidades. Tipo assim, você vê assim que, né, tem diretores que eles não topam de jeito nenhum, sabe? Tipo, o Michael Mann lançou agora o Ferrari, o filme do bem aí nas críticas. Nenhuma indicação, rapaz. Não tá ali nenhuma das indicações principais. E podia ter sido indicado diretor, ator, atriz. Você vê mesmo que o próprio segredo de um escândalo, né, que é o Todd Haynes, né, que é também um diretor que eles vivem esnobando, né, que faz filmes também que já teve indicado o Carol dele, mas nunca leva, e vários outros deles não foram indicados, que é um cinema que, na verdade, eles não gostam também. Que por mais que é drama e tal, mas não é o tipo do Oscar. Não é o tipo do Oscar. Não é. O Miles, ele brinca assim, com esse formato do melodrama, né? Mas, né, o conteúdo do filme não é o que agrada ali muito a academia, né? Isso aí é também esnobado também. E aí você vê um maestro ser indicado, né? Mas é filme de Oscar, né? O próprio Oppenheimer do Nolan é um filme de Oscar. É uma biografia bem convencionalzinha. Que é exatamente o tipo que o Michael Mann não faz. Que seja Ferrari, ou seja o Ali... Foge sempre daquele negócio convencional. O cara nasceu, viveu, morreu. O Michael Mann faz um negócio mais interessante, que ele foca ali em um período, né, em um tema, né, ou alguma coisa que ele quer ali discutir. E é isso, né? Não tem esses clichês e tal. O Oppenheimer é bem convencional, tipo assim, né? É melhor executado do que coisas como que a gente já viu no Oscar em outros anos, tipo Teoria de Tudo, essas coisas e tal. O Jogo da Imitação e tal. Tipo, é melhor executado que essas coisas aí. Mas é bem convencional e assim, bem... Feito pra ganhar prêmio mesmo, né? O Nolan viu que não ia ganhar Oscar com o negócio de viagem no tempo, interdimensional, sei lá o quê, e aí foi para biografia, com um filme tecnicamente bem feito, né, como são os filmes dele e tudo, e aí tá aí, esse vai levar, né, pelo menos assim, não sei, tem uma disputa aí, mas vai levar vários. Provável que seja o principal, né, premiado. Provável, sim. Acho que esse ano ele leva. Tudo tá indicando que sim. Acho que diretor quase certo. Acho que é certo. E filme é muito provável também. Não vejo nenhum assim com muita força pra tirar dele, não. Não acho que vão dar pra esse do Antimos, não. Não acho. Não acho que. O Marcos Scorsese também já deram. Eles gostam de manter o idoso acordado até tarde à toa. Falar não ganha nada. Scorsese já deram o Oscar pelo pior filme dele. Deram o Oscar pelo pior filme dele. Tudo bem que o pior filme dele é melhor do que muito filme, mas foi o pior filme dele. O pior filme dele é melhor do que a maioria dos sindicatos desse ano. O Infiltrados poderia ter sido filme de qualquer um, né? Isso que é o mais... E E foi exatamente o que eles deram o Oscar, depois de tanta coisa que ele fez. Aí hoje em dia eles só indicam pra dizer, não, o Scorsese tá aí, indicam ele. Pô, eu acho que o Assassinos da Lua das Flores deve sair com menos Oscar que o Irlandês. Mas aí menos que zero. Sai com Oscar negativo. Vai sair com menos um. Sai com Oscar negativo aí. Manito, né? Quando eu falo o título desse filme, me enrolo todo, que parece que é o Cebolinha falando, sabe? Assassinos da Lua. É, sim, Assassinos da Lua. Aí tem uma galera também ali no Twitter sonhando, né, com a anatomia de uma queda, ganhar, eu vou, pô, gente, acorda. Ah, mas não ganha mesmo. Pô, só acho que eles acharam o cachorro muito fofinho, porque, pô, não é filme de Oscar. Tipo, não, também, já foi... Principalmente o Oscar se desvia, assim, da... Esse coisa. Já foi positivo, tá indicado, né, porque... A surreal surpresa aí está indicado e merecia ganhar, mas não vai ganhar. Pô, são poucas as vezes que houve assim uma surpresa mesmo. Digo assim, de você ver um filme assim que não, porque não parece muito ter um padrão do Oscar, né? Tava ganhando. Pô, só me lembro mesmo do Silêncio dos Inocentes, né? Quem é que viu o Silêncio dos Inocentes ia imaginar que ia ganhar um Oscar, né? Sim. E mais recentemente Parasita também, né? O que Parasita. Eu assistiria assim e talvez a mais imaginaria que iria ganhar Oscar. Não, filmes que fogem, assim, do padrãozinho, assim, Oscar, né? Foge do padrão, ainda. Ainda teve o agravante de ser um filme sul-coreano, né? Então, ninguém esperava. Foi surpreendente. Ah, eu não foi acho que vai... Agora, esse ano, eu acho difícil, que tá muito pro Oppenheimer. E se não for pro Oppenheimer, acho que vai até pra Barbie, mas não pra... Anatomia. Até o Pobre Criatura. É também. Eu acho que tá mais entre Oppenheim e Pobre Criatura, né? Porque, tipo assim, se você pensar que a Greta não foi indicada em diretora, né? O Barbie, tipo, tem essa coisa, né, da popularidade, né, foi muito falado, coisa, mas assim, nas premiações não tem assim muita força, né? É que é interessante que o Barbie é um filme que se dirigiu sozinho, né? Porque filme agora eles colocam 10, mas diretor é sempre 5, né? Sempre 5. E aí eles resolveram indicar a diretora de Anatomia de uma Queda, né? A Justine Trier. Tem a cota pra mulher, né? Só podia ser um. É tipo como era o Super Sentai no início, né? Aquela 4 homens e uma mulher. Eles ainda não chegaram naquela fase de Bioman, Changeman, que passa a ter duas mulheres. Eles chegaram nos anos 80 ali, para botar pelo menos duas mulheres. E o Anatomia de Maquiada foi, né, o burrice foi da França, né, que não indicou, né, não mandou ali para concorrer a filme estrangeiro, né, porque aí sim seria uma vitória fácil, né. Já estaria quase certo, né? Mas questões políticas lá não enviaram, né? Que a diretora falou mal do Macron. Então, eu acho que, inclusive, o Oscar deu essas indicações para o filme porque o americano não gosta de francês, né? Então, foi para... implicar um pouco com os franceses. Mas é, daí a levar, acho que não leva. Né? Ator, eu não sei. Estão falando no Cillian Murphy, mas eu não sei se ele vence o nariz do Bradley Cooper. É, pô. É, eu também. Eu nem assisto mais assim na cerimônia, que é pra não correr o risco de ver o Bradley Cooper ganhando o Oscar, né? É, esse Oscar vai ser mesmo difícil, porque o Bradley Cooper deve levar, o Nolan deve levar. É, o Nolan não deve levar, né? Mas, pô. É, o Nolan. Já é... O nome é até mais, é. O nome é até mais certo. Uhum. É, o Bradley Cooper, né, ele é bem aquela atuação típica de Oscar, né? Mas, assim, outras premiações ele não tá, né, com força, ele não tem, né? Feito, então, tem basicamente, feito... né, o Cillian Murphy ganhou alguns, o Paul Giamatti ganhou outros, né, das premiações pré-Oscar aí. Mas o Bradley Cooper não. Mas né, Oscar, né? Vai saber. Mas eu acho que. Mas eu acho que pode rolar assim. Eu acho que já teve outras premiações que o Oscar chegou lá e. Esse negócio de não ter ganhado, né? Não é certo, não. O Oscar às vezes. Oscar adora. É só você ver os últimos atores que ganharam o Oscar, a maioria tava com maquiagem na cara. Sim. Gary Oldman, Malek. Eu acho que nos últimos tempos, o único que não tava com maquiagem foi o Kevin Affleck, né? Com Manchester. Foi. É. Que eu me lembro, né? Pode ser algumas que eu me lembre. É, acho pode que estar sendo alguém aí, mas. E também não fazia papel de doente. É, não estava fazendo papel de doente, não tinha nenhuma prótese. As últimas edições do Oscar foram muito decepcionantes, cara. Porra, aquela que, porra, Coda, tremenda sessão da tarde. É filme que ninguém lembra mais. É. E, pô, aquilo lá foi ridículo. E esse ano até que esse Oscar tá fraco de polemiquinhas, né? A Sidney Nisso parecia que ia ter muita briga entre fãs de Oppenheim e Barbie, mas não rolou, não. Não foi como no ano passado, não. Ano passado foi mais inflamado. Ano passado foi mais infernal, que tinha ali tudo ao mesmo tempo, né? Em todo lugar, que dividiu muito, né? E aí era difícil escolher quem era mais chato, né? Os fãs do filme ou os detratores. É. Foi difícil. E aí, pô, eu que ficava assim no meio do caminho, tipo, gostei do filme, mas não acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tava só rindo, né? Sim, só achando graça mesmo. Sim. É, não, porque, porra, só achava, caraca, cara, é um filme legal, até porque eu gosto muito da Mysterio e tal. Mas, porra, teve gente dizendo que o filme era revolucionário, era o novo Matrix, sabe? É, pelo amor de Deus. Tudo é nossa. É. Esse Oscar eu só tô interessado mesmo em saber se o Godzilla Minus One vai levar o de efeitos especiais. Que eu acho difícil, né? Acho que americano, em efeitos especiais, não vai premiar um filme de fora. É difícil, apesar da... Bem difícil. Fez uma bilheteria muito boa lá nos Estados Unidos também, coisa e tal, mas acho muito difícil. É porque, né, aquele negócio, né? Eles premiam o Manus One e aí fica, pô, ainda mais escancarado como é que... né, Hollywood superfatura os efeitos, né, porque pô, o orçamento, né, do Magnus Luana, o que rola, né, pelo menos o que eu encontrei assim, falando na internet, é que é ali em torno de seus 10 milhões, né? E aí você vai ver os filmes aí, olha aqui, tipo o Marvels, né? As Marvels, né? Pô, 120 milhões, pô, aí japonês com um troco ali do Guaravita com uma coxinha. Em comparação, né? Pô, mas o Luan é foda mesmo. E exatamente, aí não fica nada a dever, por exemplo, as versões americanas do Godzilla. Esse ano mesmo vai ter aí o novo aí do Godzilla Kong. Não fica devendo nada. Mas japonês sabe trabalhar com orçamento pequeno. Ah, sim, cara. Você pega a série pra TV e... É. Para com... Pô. É. Kamen Rider aí no novo. Os Ultras, né? Agora mesmo a gente recentemente acabou aí de ver o Blazer, né? Pô. É muito melhor do que o filme da Marvel. Pô, muito melhor que o filme da Marvel. Bem filmado. Lutas, efeitos bem melhores, né? Poxa, pegar esse filme novo aí das Marvels e pegar um episódio de Ultraman Brisa, nossa. Brisa é muito superior. Agora a gente tá vendo, né, essa série aí da franquia Garo, né, que tá sendo disponibilizada no YouTube também, né? Porra, cara, você vê assim, as roupas, a maquiagem, pô, tá humilhando demais, né, Hollywood, tudo isso. Fora a questão assim de luta e tal, que na japonês sempre foi foda nisso também. Sim. Realmente, isso aí só superfaturamento explica esses filmes da Marvel. A aparência, né, desses filmes da Marvel, né? Nem vou entrar no mérito da, assim, da qualidade do filme, né, da história, da narrativa da história, mas assim, a parte visual dos filmes, design, né, efeitos especiais, coisa e tal, nossa, é tudo muito feio. Já que eu falei aí sobre as polemiquinhas, né, da internet, né, as polemiquinhas do filme Twitter, né, os netos no Twitter, né, sempre aparece algum tema polêmico, né? Polêmico só no Twitter. Mas eu trouxe aqui pro programa. Sim, ninguém liga. Ninguém fala do Twitter. Mas esse é o bom do Twitter, né? Porque é aquele negócio, você saiu, fechou ali o X, acabou o problema. Sim. São coisas que realmente só importam. É polêmica ali no Twitter. Você sai dali, não pode esquecer que ninguém liga. E realmente, assim, o filme Twitter, às vezes, né, pô, tá insalubre, né? Então eu trouxe algumas coisinhas aqui pra gente discutir. O primeiro seria o pessoal que anda reclamando muito de filmes com mais de 3 horas, né? A primeira, né, foi aquela... É youtuber, não sei. Que reclamou, né, que do assassino da... Que reclamou do assassino... Era ela do Omelete? Nem sei. Eu acho que era, eu acho que não é mais. Não, pode estar errada também, eu não acompanho. Mas eu acho que era. Que reclamou, né, do assassino da... Eu sempre mandando... Assassinos da Lua das Flores, que ela falou, né, que, nossa, filme com 3 horas e meia, ele devia ser uma minissérie. Certeza que o Scorsese pegou uma minissérie e transformou num filme. E aí também teve o cara, né, que obrigaram ele a assistir os filmes do Oscar. Para botar uma arma na cabeça, você vai assistir é. Todos os E ele estava reclamando, né, das 3 horas de Oppenheimer. Não, não, esse primeiro foi comentário. Esse... Não, pode falar. Não, foi esse cara aí que falou que filme cult que tem 3 horas de duração, que foi ele que falou que como se só filme cult tivesse 3 horas de duração, como se não tivesse os. Que eu lembro de pode um ter Twitter sido que foi outro, isso. Pode ter sido ele. Ah, não lembro, tem muita gente falando merda. Foi, é, que falou que você, cinéfilo, que gosta de filme cult, de 2 horas e 40, 3 horas de duração. Porra. Tem muito Twitter merda, eu vi um outro Twitter que também, que era a pessoa falando que. Ah. O horário, o tamanho, né, a metragem ideal para um filme, 1h20. Sabe? Então, como se tivesse um horário. Porque, assim, o filme ele tem que ter o tamanho que ele tem que ter, sabe? Para contar a história. Não, pode ser 1h20, pode ser 3, 4, sabe? Não, não é isso que. É, e o outro. Não sei. É, e o outro não sei em que mundo que ele tá, que acha que só filme cult que dura 2 horas e 40, 3 horas, pô. Hoje em dia é um pô, Transformers, tem um Batman. Marvel, que aguenta. É. É, pô, isso. Essa discussão não faz faz ainda menos sentido hoje em dia. Que sim, antigamente eram poucos filmes que atingiam essa sim. metragem. Sim, quando eram fazia grandes a... épicos. É, Poderoso Chefão, Laurence da Arábia, Era uma Bem Vez no Oeste. É, filmes estavam contando uma saga, né? Isso. Eram grandes sagas que contavam uma história boa. É, que acontecia muita coisa. E, pô, o restante dos filmes, assim, chegava a 2 horas. Assim, filme de aventura, de super-herói, dificilmente passava das 2 horas. Poxa, eu mesmo só me lembro de Superman, o filme, que chega a 2 horas e 30, mas é a história de origem lá do personagem. Sabe. É. Praticamente um épico também. Hoje em dia, a maior parte dos filmes de super-herói, né? Passa das 2 horas. Qualquer filme de super-herói passa das 2 horas. Eternos. Era eterno mesmo. É, dura uma eternidade. Os filmes do Zack Snyder. O Batman, esse novo do Pattinson, é quase 3 horas de duração. Transformers, né? O filme dos Transformers, não o primeiro, mas... É, o primeiro não, mas o restante não, tem um mas de grande. Mas a partir ali do segundo, coisa e tal, só começa a ficar tudo grandão. É, e exatamente, o que é diferente, assim, dos anos 80, 90, que você pega, assim... Um Indiana Jones, um Duro de Matar, um Robocop, um De Volta para o Futuro. É menos de 2 horas, batendo ali nas 2 horas. Os maiores filmes ali tinham 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 20. E hoje não. Hoje qualquer filme de super-herói chega às 3 horas. Mas é engraçado que essa galera só reclama de filme assim, tipo Oppenheimer, ou o filme do Scorsese, né? É mais questão de bronca com o Scorsese, porque o Scorsese critica a Marvel. É. Aí. E aí, esse negócio. E é isso, né? Não tem nada a ver o tamanho, né? Depende do que é feito com esse tempo, né? Porque, você vê, pô, pra mim, você pega aí o filme dos personagens e, pô, nem senti esse tempo passar e tal. Agora, pô, tá, né? Como a gente viu aí recentemente, as Marvel e até pequeno, né? Que raridade, né? Dos filmes de super-herói, principalmente, né? Uma hora e 40 e pouquinho, né? É, mas, pô, ela dura uma eternidade. Porque não acontece nada, isso não acontece nada no filme. O tempo é relativo. Uma hora e 45 de Marvels dura mais do que 3 horas do Poderoso Chefão. É. E o Batman do Robert Pattinson, que tinha 3 horas de duração, parecia que tinha umas 7, 8. Sim. Era chato, é, assim, pra caramba. Como se tivesse passado a noite inteira vendo aquele filme. Eu também. Eu, no meu caso, vi de tarde. Pareceu que foi, sei lá, 24 horas vendo aquilo. Pô, não acaba nunca. Eu estou sentindo uma treta! Bom, aí esse assunto leva ao nosso outro... Você está precisando falar, né? Porque esse primeiro comentário, né? Que aí ela falou, né? Que podia ser uma série, né? Além da preguiça, né, da galera com filme grande, né, é essa palavra, né, que acha que o formato, né, de se é série, se é filme, né, é só decorrente do tamanho, né? não tem mudança da linguagem, né, nada, né, é só o tamanho, né, é só isso que tem que começar. Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Bom, mas é como eu ia dizendo, esse assunto leva a outro tópico, né, que eu coloquei aqui para a gente discutir, que é a galera que assiste filme acelerando a velocidade. Vocês assistiriam um filme acelerado? Falando, cara, o filme Twitter às vezes é insalubre, cara. Você tem que ler o cara falando que vê filme acelerado. Que Netflix, vários desses streams tem lá um negocinho pra mexer na velocidade. Porra, cara, qual o sentido? O cara falando que faz isso especialmente com filme antigo, porque é lento, não sei o que. Não vê, cara. Quem tá te obrigando a assistir, sabe? Não assiste. Porque você, obviamente, não tá interessado, sabe? Então, vai ver pra quê? É, eu não entendo, sabe? Porque se você não tá interessado no negócio, tem que assistir assim correndo. Pra que assistir? Se você não vai apreciar aquilo, sabe? Sei lá, você tá fingindo que tá assistindo, sabe? Você não tá assistindo de verdade. É só pra logar lá no Letterboxd, sei lá. Você não tá vendo. E nesse assunto também eu vi também um outro comentário, a pessoa dizendo que pula a cena. E não adianta, porque vai logar lá no Letterboxd, só vai escrever uma idiotice, então é só pra parecer idiota. Ah, só pra parecer, eu vi. Igual lá tinha outro comentário da pessoa falando, de uma outra pessoa falando que eu pulo cena dos filmes, tu tá chato, tá? Já tava pulando, porra, cara. Aí, nossa. Eu fico imaginando o horror que deve ser assistir filme acelerado, porque dia desses eu tava no Spotify, né, ouvindo podcast. Aí resolvi brincar um pouco, né, com esse lance de acelerar para ver como é que era. Aí botei um dos podcasts que eu estava ouvindo em 2 vezes. Aí a pessoa começa a falar assim, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, você não tá entendendo. Eu fico imaginando. Pô, ouvir podcast assim é horroroso. Mas pô, assistir filme. Não, e o pior, né, é que... Eu fico imaginando o horror. E o pior é que o nosso cérebro, ele acostuma com determinados estímulos, coisas e tal. Então o cara biriga não conseguia mais assistir filme normalmente. A sempre achar, começar a ficar incomodado e achar que tá lento demais e acelerar. Tá, tem que acelerar, lento, porque o nosso cérebro acostuma. Né? Não, e tudo isso, mas é essa parada, né? Esse negócio de filme de 3 horas, não assistir, ter que assistir acelerando ou pulando partes. É, além daquele negócio também, né, de não rever filme, esse tipo de coisa. É tudo, né, tudo ligado, né, à mesma coisa, né, que é a galera aplicando, assim, uma lógica do capitalismo, né, do trabalho, né, ao lazer, né, que eles começam a botar meta, né, pra tudo, né, eu tenho que assistir esses filmes, né, tipo, não importa como você vai assistir, né, aí é só pra contar o número, né. Então aí você vai acelerar, você vai assistir pulando um pedaço que você não tá curtindo, coisa e tal, né? E aí fica esse desespero também de, não revejo o filme, né? A vida é curta demais, não dá pra perder tempo revendo o filme, coisa e tal, sabe? É complicado. E aí, né, entretenimento, lazer, vira obrigação. Sim. Sabe, o pessoal sabe tirar a graça das coisas. Sim, só porque a pessoa, na verdade, né, começa a ver assim, o lazer como uma perda de, como perda de tempo, assim, um tempo que você devia estar estudando. Sabe aquela conversa, né, de trabalhe, estude enquanto eles dormem, mais ou menos isso, né? Que eles acham que é perder tempo, né? Então, eu não vou perder meu tempo com um filme de 3 horas. Foi mais ou menos isso que o cara lá no Twitter tava falando, né? Que queria ver os filmes de Kaczorowska, mas não quer perder tempo com um filme de 3 horas, né? Ele até colocou alguma coisa, tipo assim, eu não desperdiço 3 horas da minha vida com nada. Eu fico assim, que vida é essa? Que, o cara não desperdiça 3 horas da minha vida. Ele não vê um filme, ele não, né? Ele não para. Pô, ele tá lá conversando com os amigos, deu 3 horas de conversa, ele se manda, porque... Mas que isso, ele não vai desperdiçar 3 horas da vida dele nisso. Pô, sabe, claramente. Pô, isso aí é doença, sabe? Parece que a vida assim, é uma lista de tarefas, né? Que a pessoa tem que cumprir, né? Aí, tipo assim, ele tem que assistir os filmes indicados ao Oscar, sabe? Quem tá brigando, ninguém sabe. Mas, né? Vai ficar reclamando. Pô. É igual a maluca lá querendo que leia um livro por dia, pedindo pro chat GPT resumir o livro. Você não tá lendo, pô. É igual essa questão de acelerar o filme. Você não tá assistindo. Sabe? Eu acho que é muito isso mesmo. É essa coisa do capitalismo mesmo. Que tudo tem que ser acelerado, tudo tem que ser quantidade, né? A galera tá igual, né, quando lá nos tempos modernos o Chaplin tá apertando as porcas tudo pela rua, né, apertando porcas que não existem. Eles estão assim, porque eles estão, né, aplicando, né, essa lógica de metas, tem que bater meta, tem que fazer isso, fazer aquilo, no lazer também, né, pô. Já é, né? Já não devia ser aplicado no trabalho, né? Mas enfim. Mas aí a galera ainda quer levar isso pro lazer. E aí você vê como que estão formatados, que ninguém está obrigando a fazer isso, né? Eles que estão fazendo isso pro próprio lazer. Às vezes eu vejo umas discussões do pessoal querendo, assim, botar na conta do Letterboxd, dizendo que o Letterboxd, né? Tá gerando esse tipo de cinéfilo, né? Que tá sempre se preocupando com o número, né? Quantos filmes quantos filmes assistiu no ano e não sei o quê. Mas assim, no Letterboxd, o Letterboxd ele não tem nenhum número ali, tipo, ah, o mínimo de filmes que você tem que ver no ano, nada disso. Você pode entrar lá, escrever uma resenha ou escrever uma sacadinha, você pode logar 1000 filmes no ano, pode logar um, sabe? Não tem nada ali na rede social que te obrigue a fazer isso. O que obriga as pessoas é essa lógica do capitalismo, né? Eu tô vendo aqui no meu ritmo, né, pô? Eu tenho, no máximo, tô chegando a 100 e poucos filmes por ano e é isso, pô. Eu não tô preocupado, ah, fulano vai ver que eu não vi nem 500 filmes esse ano, pô, que vergonha. Porra, assim. Os caras falam como se tivesse uma competição entre cinéfilos, que no início desse ano mesmo, um cara no escreveu que cinéfilo que se preza tinha que ter visto ali uns 20 filmes, alguma coisa assim. Assim, não caça a carteirinha de cinéfilo. Você, em vez de você ver no seu ritmo, né? Porque, pô, todo mundo, cada um tem sua vida, né? Tem trabalho, tem estudo, outras coisas aí para resolver e tal. É, não dá, nem sempre dá para ficar vendo, para ver filme todo dia, etc. Né? Mas, pô, não faz sentido nenhum essa contagem. Tem gente que tem família, tem que ir lá brincar com a criança, tem que. Vai lá, não, meu filho, não tenho tempo que eu tenho que assistir esse filme para logar no Letterboxd. Pô, filho, você tá me atrapalhando aí. Quero terminar de ver esse filme. Pô. Cada um no seu tempo, né? É. Pô, tem outros tipos de lazer também que as pessoas querem fazer. Pô. Eu, no meu caso, é que eu não saio mesmo, não. Eu realmente gosto de ver filme. Então, por exemplo, carnaval. Eu passo carnaval no mas não é obrigatório. Tipo, não precisa caçar a carteirinha do cinéfilo que, em vez de ficar em casa vendo filme, foi pro broco, foi desfilar na escola de samba. Não precisa caçar, né? Exatamente. Mas às vezes, em vez de ver um filme, eu boto uma série, eu vejo um episódio de Zasp. É, exatamente, a gente já vai caçar aí a carteirinha de cinema, porque o tempo que a gente fica vendo aí essa série aí da HBO, não sei o quê, podia estar vendo mais filmes para alugar no Letterboxd. Se bem que disse que o Letterboxd vai passar a dar para logar também série, né? Ainda esse ano, né? Então... Pô, tomara, eu espero poder logar os meus tokusatsu lá. Bom, mas aí essas paradas. Aí o pessoal vai começar a ver série acelerado também. É. Ah, eu não duvido que já assista. Tem gente que corre pra agora... maratonear, assim. É. Principalmente essa série da Netflix, né? Que a Netflix chega tudo de uma vez, né? Aí o pessoal Apesar de que eu defendo, hein, aquela série do Demolidor meu, eu devia ter assistido assim. Ah, aquela merecia. É pra acabar. Aquela terceira temporada. Acabou! Bom, mas aí, né, chegamos então ao nosso terceiro tópico, né, que nessa de assistir para o seriado, o pessoal gosta muito de dizer, né, que os filmes antigos eram mais lentos. Uhum. Eu não concordo muito, não, porque você pega, tipo, um Batman aí de 3 horas aí do Robert Pattinson, sinceramente, o Batman do Tim Burton é muito mais agitado. Sim, mas galera fala, né, que esse é um dos motivos deles não assistir filme antigo. Inclusive, passei por um Twitter de um cara até lá de fora, né? Que estava dizendo que não assiste nenhum filme feito antes de 1995. Porque perde a ele, né? Aí eu, poxa, mas aí eu tava pensando, né? Que, poxa, é exatamente, né? Que por isso que você vê filme hoje em dia que começa já na correria. Não, é, você nota muito esses blockbusters, assim, muito, tem muito, porque assim, é bem marcado, assim, aquela coisa de ter que dar ali uns 15, 20 minutos uma cena de ação. Mais 15, 20 minutos, outra cena de ação. É assim, chega a ser esquemático, né? E apesar de eu achar que esse negócio aí dele generaliza muito, que você pega vários filmes ali dos anos 80 e 90, os filmes são mais agitados do que muita coisa que sai hoje em dia. Com a exceção de que os caras ali, eles contam a história, até a narrativa. Não é aquele negócio, esse negócio bagunçado que rola na maioria dos filmes hoje, né? Que já começa na correria, para um pouquinho, volta para a correria. Mas realmente, né, nessa de ver filme, realmente tem alguns filmes que realmente essa galera hoje em dia não conseguiria assistir, né? Que, tipo, o Superman, o filme mesmo, deve ser lentão para eles. É, você vê que demora, né, pro Superman em si, né, aparecer, né, Superman vestir Sim. a roupa, Não. Com né, certeza, não, para muita gente, eles não conseguem, não. Pessoal de é, agora. não é à toa que o Homem de Aço começa na maior correria, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, lá em Krypto, né? E aí depois eles apelam pro flashback, né? E aí Conan o Bárbaro também. O primeiro Mad Max. São filmes que realmente, né? São meio lentos, né? Até entrar ali mesmo. E esse pessoal realmente eles não têm mais paciência. Então, realmente, tem alguns filmes assim que não dá para essa galerinha, né? Encarar, não. Público que quer assistir a filme. É o Tem público alguns que eu acostumado ao TikTok. gosto. Eles querem ver filme, mexer no celular. Quer que filme seja, né, um evento, né, para ter gritaria no cinema. É, você até nota nos filmes da Marvel, né, uma certa pausa, assim, uma coisa meio sitcom, né, igual os sitcoms antigamente, às vezes tinha, né, uma certa pausa, assim, aí pra vir a risada, para tirar você rir, né, alguns filmes da Marvel mesmo tem uma pausazinha, assim, quando aparece um personagem, que é para esperar as pessoas gritarem no cinema, né, então é essa galera, né, que é parque de diversão, né, que é poeira nos olhos e pois, então, para essa galera, para esse público, realmente esses filmes são lentos, né? Se a pessoa for mais jovem, você até entende que pode ser assim, né? Uma coisa assim de geração, né? Tipo assim, quando você é muito jovem mesmo, você tende, né? Essa alguma coisa assim. Por exemplo, assim, né? Quando ela é mais jovem, coisa assim, eu, né, assisti alguns filmes lá com meu pai ali, né? Com nosso pai. Ali, né, dos anos 50, 60, né? E sentia, né, uma diferença ali por os filmes da nossa época, né? Ali, anos 80, 90. Mas o problema é, pô, você ficar velho e continuar com essa mentalidade. Porque isso pode ser fase, né? Tá mais jovem, aí não tá acostumado, né? Assim, né? A linguagem a outras outras abordagens, né, de cinema estranha, e aí acaba assim, não curtindo e tal. É, pô, exatamente, mas, por exemplo. Depois de velho. Exatamente, por exemplo, pô, quando ela era mais jovem, né? E a Manchete começou a passar ali o Ultraman, assim, eu assisti, não curtia muito, né? Porque assim, em comparação com o que passava na época, né? Já atende uma Jiraya, ela é bem lento, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu já, pô, hoje em dia eu já curto. Assisto Ultraman, assisto Ultra Seven. Tá. Então é isso, né? Você aprende o contexto da época, né? Como eram feitas as coisas na época, né? A história ali por pela linguagem, né? Também é interessante você ver como a linguagem, né, vai mudando, né? Tipo, a gente mesmo, recentemente, ali, vendo a primeira série do Kamen Rider ali pela Toei Company, vendo como a Toei Company dos anos 70 é diferente, né, da Toei Company dos anos 80. É interessante isso. Aí o problema é o cara chegar a 40, 50 anos com a mentalidade ali daqueles homens, dizendo ali que não assiste filme porque é lento. Não, e o pior tem que ter uma mudança nisso. E o pior é quando não é uma galera que é metida a falar de cinema, né? Tipo, às vezes tem canal, ou mesmo ali no Twitter, coisa e tal, tem uns que não é, tipo, comentários esporádicos, sim, né? Sim. Dessa galera que... Sim, sim. Dessa galera que a gente está falando mesmo. Porque o cara que não escreve sobre cinema, não faz filme, né, que só assiste filme assim, pô, tem todo o direito de achar, não sei o que, esse filme é chato, não sei o que assim. Agora, pô, um pessoal que se mete a escrever sobre cinema, escrevendo essas bobagens. Até porque cada pessoa gosta de um jeito de filme, de um tipo de filme. Aí tem gente, o público é normal. Em toda época, né, tem gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Agora, o pessoal que escreve sobre cinema, né, que se diz produtor de conteúdo sobre cinema e produz review, essas coisas, faz esses vídeos falando de filme, falar uma coisa dessa é muito absurdo, né? Assim, pô, se você é crítico mesmo, mesmo que não crítico, né, mas é, comunicador, produtor de conteúdo relacionado a cinema, porra, né, você tem que ter uma cabeça mais aberta, né, como é que você vai, não assiste filme velho, filme tal muito lento, muito grande, não sei o que, porra, né, não dá, né, não tem como levar a sério. Pior que geralmente esses que tem seguidor pra caramba, né? Mas porque é aquilo, né? Eles só repetem senso comum, né? Então é mais fácil as pessoas se identificarem, né? São esses aí que vão falar de certos diretores da atualidade como se eles tivessem inventado a roda. E aí muitas vezes esse diretor se inspirou, né? Pegou várias coisas de outros lá de trás, e esse cara que está ali se dizendo entendido não sabe disso. Aí está falando como se Tarantino inventou a violência no cinema. E o Faroeste na Neve. Faroeste na Neve. São exatamente esses, tipo esses produtores de conteúdo, né? Que não tem, na verdade... Por mais que goste de cinema, não tem, de fato, um respeito pela história do cinema, de fato. Para chegar ao que está hoje, né? Teve vários que tiveram aí antes, né? Então, mas parece que o cinema começa quando eles chegaram no mundo. Aí o que vem antes não é ruim, é lixo. Eu lembrei até de um... Teve um comentário, até esse foi mais antigo, né? A gente já até comentou em algum podcast aí desses nossos, o cara que falou que Poderoso Chefão faltou ter mais tiroteio. É, se tivesse mais ação, seria melhor. Essa foi uma grande pérola do Filmou, que eu não vi. Ah, é, não foi Twitter, não, é, foi Filmou. Michael Corleone, em vez de só sair do banheiro e atirar nos camaradas ali, ele sai dando umas piruetas, correndo pela parede e acerta o tiro nos caras. É, mas Que revidam antes de morrer, claro. Ah, com certeza. Uau! Mas é, geralmente é uma galera que, né, que pô, quer escrever, né, sobre a parada, mas não estuda. E quando eu falo estudar, nem é só, pô, procurar textos, né, sobre autores, nem isso, não. Mas assim, estuda no sentido de que não quer ver, filmes, nada diferente do que já está acostumado. E aí não se preocupa, né, em checar as informações que está dando, né, que agora eu lembrei, né, que nesse vídeo aí mesmo que viralizou, né, a menina falando do tamanho do filme do Scorsese, né, ainda tinha outra pérola, que é o cara que estava falando com ela, mandando que achava que esse era o último filme do Scorsese, sabe? Uma informação tirada do cu, porque o Scorsese não falou isso em lugar nenhum, inclusive já está fazendo outro filme, pô. É, mas é esse tipo de coisa, não tem preocupação assim em se aprofundar nos temas, em checar as informações, vai falando assim qualquer coisa. Essa questão de filmes de terror é isso, né, cara? Ninguém tá te obrigando a assistir o filme. É o mesmo. Existem filmes de 7 horas, 14 horas de duração. Eu não É assisto porque eu não estou verdade. preparado para isso. E também não vou assistir acelerando. Isso, né? Porque ninguém. Não estou nem obrigando a assistir. Você assiste se você estiver com vontade, se estiver receptivo ali, aquela ideia ali, às vezes. Né? Então. Bom, então chegamos ao último tópico, né? Esse aparece bastante no Twitter de vez em quando, que é: vocês acham que cenas de sexo são desnecessárias? Nossa, as cenas de sexo são sempre necessárias. Inclusive, devia ter mais, sempre devia ter. Não, é, cara, assim, ali o Twitter sofre muito ali com o problema do mini Damares, né? As jovens Damares, que é o adolescente, o jovem puritano, né? Que aí fica nessas aí, né? Ah, os streamers deviam colocar o botão de pular cenas de sexo dos filmes. E aí essas discussões, né, de cena desnecessária ao filme, né? Pô, é, né? A coisa mudou muito. Que, pô, o jovem na minha época queria cena de sexo. O jovem se amarrava, né? Tanto que tá ali, né? Nos 80 tinha aquelas comédias fortes. E até os anos 90 era a sensação entre a galera, o cine privê na Band. Sim. Todo mundo falava que ficava acordado no sábado à noite para assistir. Pô, eu mesmo me lembro que estava lá assistindo o Cine Belas Artes, aí dava um comercial, eu dava uma puladinha até lá na bandeirante para ver o que que estava rolando. Então, quer dizer, o jovem no meu tempo era assim. Nossa, tá mudado. É, o jovem tá Na mudado. minha época, as meninas ficavam levando G Magazine para escola. Levaram a edição do Vampeta. Agora, Vampeta é um clássico. Eu lembro que na minha época tinham levado no Humberto Martins. Não queria muito ver, não, mas. Há quem quisesse, mas. Enfim. Isso aí é muito, muito triste mesmo, né? Você vê como é que tá esses tempos. É Jovens, às questão, né? vezes, mais conservadores do que muita gente mais velha, né? Isso, tem jovem mais conservador do que os mais velhos. Eu E a lembro na... Não, então, eu lembro na época de que estava passando Game of Thrones, né? Aí eu dando aula no pré-vestibular e o pessoal comentava, né? Muita gente estava vendo aí na Skype, HBO, né, e tal. Aí um garoto lá, aluno do pré, falando: "Pô, eu acho legal, mas eu acho que só podia não ter as cenas de sexo, que são desnecessárias." Pô, e o moleque tinha a maior cara mesmo de incel, né? De ser meio. Meio bastante conservador mesmo. Tá muitos jovens assim. Não, e é exatamente, né, conservadorismo mesmo, naturalismo, né, porque você vê, só procurar na internet pesquisas mesmo relacionadas ao consumo de pornografia, continua altíssimo. Ou seja, as coisas, o número não bate. Você Sim, vê sim. tanta gente bancando puritano ali, né, que, ah, não, tem que cortar as cenas de sexo, que não sei o E quê, que não sei o que lá, mas. o Brasil é um dos líderes aí em consumo, juntamente com os Estados Unidos, Japão e tal. Então, assim, não bate. Com certeza, muitos desses que estão ali no Twitter bancando, né, os defensores da moral dos bons costumes, né? E você vê assim, né, um exagero assim que parece que a pessoa nem sabe mais o que é uma cena de sexo mesmo e quando é apenas insinuação, né? E todo filme agora os caras dizendo que tem cena de sexo explícito. Pô, cara, que é uma coisa até que me incomoda às vezes até na classificação, né, da censura, né, quando começa o programa, né, aí vem lá aquela classificação dizendo o que tem, né, no programa, porque ele tem aquela classificação. Aí me irrita, por exemplo, né, a gente estava ali assistindo Roma, né, série da HBO, e quando começa aparece lá dizendo que contém cenas de sexo explícito. Pô, meu amigo, não contém, né? Na minha época, quando você via avisando que tinha cenas de sexo explícito, é pornozão. Sexo explícito tem que ter lá, É explícito, pô. É o tchaca-butchaca. Porra! o que tem, por exemplo, ali, você tem, né, nesses séries de filmes mainstream, né, você tem sempre insinuação de sexo. O que você vai ter é insinuação de sexo mais leve, e, por exemplo, no caso de Roma, tem nudez. Realmente, tipo, você vai ver lá uns pintos umas 200 vezes, mas não o sexo, né? Realmente. Então, assim, continua sendo situação de sexo. Você não vai ver penetração. Não tem penetração. Então, ainda é situação de sexo. Pô, aí. Mas aí, para a galera, qualquer ceninha de sexo é sexo explícito. Não, e uma coisa que me irrita bastante é que você vê que o argumento é todo puritanismo. Mas aí eles gostam de pegar assuntos sérios, né, por exemplo, ligados ao feminismo e tal, para disfarçar o puritanismo, né? Tipo, dizer, reclamar da hipersexualização feminina. Não sei o quê. Mas aí, no final das contas, você vê que o argumento todo é puritanismo, né? Tipo, ah, não pode ter nudez, não pode ter sexo. Pra quê? Aí você começa, né, a ler os tweets e aí vai vendo tudo que a pessoa escreveu, aí você vai encontrar lá, ah, pra que mostrar, não sei o que era melhor. Esses dias mesmo tinha um tweet, né, falando, né, da atriz, né, da Sydney Sweeney, né? Que, né, aí falando que ela é sempre muito hipersexualizada nos papéis, né? Mas aí é, a pessoa vai e diz que se tirar suspeito dela, ela não quer carreira. Ou seja, puramente misoginia, cara. A pessoa está querendo disfarçar o argumento, né? Como se tivesse preocupado, né, com a suposta hipersexualização, né, da atriz. Mas, na verdade, é pura misoginia, né? Essa pessoa é claramente despeitada. É, provavelmente é uma despeitada. Tu não consegue ver o sucesso de uma peituda. É. Mas daí, na minha época não era assim, não. Na minha época, a galera sempre estava vendo os filmes e ficava alegre quando aparecia uma bundinha, um peitinho. Porque hoje em dia, assim, por exemplo, desses filmes, né, mais da família, né, desapareceu totalmente. Tipo, você pega esses filmes de super-herói, são totalmente, né, castos, né, do ideal aí para o cidadão de bem, né, pra... é. Porque não tem... E se aparece é digital. Sim. E ele é porque não é, e não só, né, pela falta de cenas de nudez, de coisa, mas assim é a falta, né, de sensualidade, né, de sex appeal mesmo, né, tudo é muito, sim, realmente muito sério, né, porque tipo assim, né, você pega, né, por exemplo, ali da época do Código Hines, né, que essa galera deve estar querendo voltar, né, Código Hines, mas, né, você pega ali filmes, né, dos anos 40, por exemplo, filmes do Hitchcock e coisa e tal, mas tem ali um, né, tem uma coisa sexy, né, é, sim, por exemplo, como tem casal e tal, sabe? É, os filmes no ar dos, né, anos 40. Filmes no ar, é. São meio safadinhos, né? Por mais que, né, tenha ali a limitação de não poder a nudez ou mostrar ou ter a insinuação de sexo, coisa e tal, né? Mas tem agora muitos esses filmes assim, de super-herói mesmo, às vezes são super estéreos. Assim. Às vezes tem casal, mas assim, pô, casal com uma pinta de que nunca transou. Ah, só você ver o que fazem com a Viúva Negra. A Viúva Negra começa com uma aura assim, meio personagem ambíguo, não é? É. E depois, nossa. É, o Tony Stark também, né? Que, né, ali no final é uma coisa, né? Meio cafajeste. É, depois, então, cafajeste, mulherengo. Depois ele vira um homem de família, né? É. Mas ele é um homem de uma mulher só. É, depois ele se apaixona pela Pepe. E você vê que, né, a violência, né, é muito mais aceita, né, do que o sexo, né? Que, por exemplo, a gente, né, vocês tinham comentado nas séries do Demolidor, eu tava lembrando também, né? As séries da Marvel na Netflix. É bem isso, né? Que tem a violência, muitas vezes mais violência do que nos quadrinhos, né? Tipo a série da Jessica Jones, né? Que é até mutilação, não sei o quê. Mas a Jessica Jones não podia ser piranha. Não. Ela não podia piranhar em paz, não. Bom, mas isso é isso, né? Mas é isso, é. Mais alguma coisa? Não, essa questão é isso. É isso mesmo, eu só acho que é isso. O cinéfilo, pra mim, o cinéfilo que não, pô, não gosta de descobrir coisas novas. E não é meio safado, não é cinéfilo pra mim. Cinéfilo pudico, cinéfilo perfeito. É, isso me lembra do Twitter que saiu, é, que, com aquela cena da Salma Hayek no Drink no Inferno. Aí a pessoa colocou a legenda, né, dizendo que é cinéfilo mesmo, tem que ser um pouco safado. É, mas é verdade, assim, porque assim, você tem que ter a cabeça mais aberta, né, cara? Como Pô, você não vê o Tarantino, ele escreveu aquela cena ali só pra Salma Hayek colocar o pé na boca dele. Sim, ele queria chupar o dedo da Salma Hayek, ele fez cena. E aí o Robson Rodrigues, que é um amigo, né, que é um bom amigo, não cortou isso no roteiro, né? Foi lá dirigindo. Não só cinema, né, mas qualquer forma de arte aí que, pô, você queira se aprofundar e tal, pô, não dá para fazer isso com uma cabeça fechada dessa que, pô, que não pode ter uma bunda, um peito que já reclama e aí, pô, fica aí querendo que os filmes tenham sempre os mesmos formatos, né, o mesmo ritmo e tal, pô, não dá. É, eu acho isso aí, tudo isso aí que a gente falou é sinal dessa pobreza aí desses tempos que a gente vive aí de conservadorismo e aí isso vai até para a cultura, vai para a estética, vai para tudo. É, são essas cabeças que a gente está vendo aí, falando de cinema e de outras coisas, né? Isso reflete cinema, música, em tudo. Deus, que Senhor é maravilhoso, ha ha revivi, maravilhoso, ha ha revivi. Entra na minha vida, Deus, ha ha revivi. Entra em mim, Então estamos aqui no final do retorno aí do CFMC, Conversa Piada Matou Carambora. Já que estamos voltando, vamos aí também, né? Tem gente nova aí descobrindo, né, o nosso podcast. Então, né, onde é que eles podem nos encontrar? Bom, o podcast está aí em toda parte, né? Os principais agregadores de podcast, Spotify, Apple, Amazon, Google Podcast, você encontra a gente por lá. E agora também no YouTube, né? No YouTube Music. E também aí no YouTube normal também você vai encontrar os episódios. Bom, e você encontra também os podcasts e também os textos, né, resenhas e tal, que a gente escreve por lá no nosso site, né, o www.culturapoprigor.com.br. E a gente também tá por aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Então é isso, galera. Quero agradecer a você aí que nos escutou. De 15 em 15 dias, um novo podcast para você escutar. Muito obrigado. Então vamos indo nessa. Fui! Tchau. Valeu. Conversa fiada matou carambola. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.